Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o diácono Manuel Vaz Pato para nos falar da sua futura ordenação a sacerdote, que ocorrerá no dia 29 de junho na Sé, em Coimbra. De hoje a uma semana. Trata-se de um futuro sacerdote do Conselho de Oliveira do Hospital. Bom dia e obrigado por ter aceitado este meu convite. Uma saudação especial para todos os nossos ouvintes. Diácono Manuel Vaz Pato, vou-lhe colocar a primeira questão, e que é a seguinte: vai ser ordenado de hoje a uma semana. Sente-se ansioso para que esse dia chegue bem depressa ou não? O que é que lhe parece? Antes de mais, os meus cumprimentos para si e para todos os nossos ouvintes. É um prazer estar a falar na Rádio Boa Nova, tão importante no concelho que é o meu concelho, de Oliveira do Hospital. A propósito da minha ordenação, como me pergunta, é pois uma grande alegria estar aqui a falar da escolha que não é minha, mas que foi Deus que fez sobre mim, e por isso é sempre uma grande alegria, um sentimento de grande humildade, não é, de gratidão, porque sei que não mereço essa escolha e não é por causa das minhas capacidades, que as não tenho, mas é pela misericórdia de Deus, e por isso estou muito agradecido e feliz por a escolha que Deus me fez. E portanto eu apenas respondi com o meu sim e a minha disponibilidade, e será pois um momento muito importante para mim e para estas terras, em que um novo sacerdote, e há tão poucos, como sabemos, são muito poucos e já idosos, e por isso um novo sacerdote é uma grande esperança e uma grande alegria para mim, para a minha família e para este concelho, em particular para a minha paróquia de Nogueira do Cravo. Manel, não era bem, Manel Vaz Pato, não era bem por aí que eu queria continuar esta conversa, mas eu vou pegar nas suas palavras, achei-as muitíssimo interessantes. E escrevi. Portanto, esta ordenação que vai ocorrer daqui por uma semana, portanto, é uma grande graça, dizia, para mim, para estas terras. Portanto, de facto, é uma grande graça para si e para estas terras. E eu, os nossos ouvintes que me perdoem, mas vou repetir aquilo que já tenho dito de outras vezes. Quando Bento XVI foi ordenado, disse algo parecido com o que você disse agora. Ele disse o seguinte: eu acabava de ser ordenado e via, portanto o sentido é este, eu via aquelas pessoas que olhavam para mim como que ansiosas, quer dizer, não por mim, mas pelo sacramento que eu acabava de receber. Portanto, e achei de facto muito interessante, porque pronto, mais uma ordenação é uma grande graça, de facto, para todos nós, porque, de facto, quando um sacerdote faz um esforço para estar ao serviço do rebanho, é uma coisa extraordinária, porque faz muito bem a si e faz muito bem a muita gente. Há bocadinho eu colocava-lhe a questão de estar ansioso ou não estar ansioso, era mais no sentido de que, portanto, daqui por uma semana, o Manuel Vaz Pato vai conseguir fazer, através do sacramento que vai receber, vai conseguir receber, fazer verdadeiros, vai fazer milagres. Vai fazer milagres. E a partir de daqui por uma semana pode fazer o que hoje não lhe é permitido, que é, de facto, é confessar, é consagrar. Portanto, são aqueles sacramentos que até hoje não lhe eram possíveis. Mas vai, através, portanto, mas a partir da ordenação, vai fazer verdadeiros milagres. Todos nós, se tivéssemos uma noção do que é a consagração das mãos, o sacramento que vai receber, não há dúvida nenhuma que tínhamos a obrigação de beijar as mãos, não pelas suas mãos, mas de facto pelo sacramento que recebeu. Sem dúvida, a esse propósito, São João Maria Vianney, São Curadarce, padroeiro de todos os párocos, grande santo em França, no século XVIII, que movimentou toda a França e até uma parte da Europa, ainda hoje é modelo para todos nós. Era muito simples e muito pobre, mas pela sua santidade e disponibilidade, Deus pôde usá-lo para fazer grandes milagres e grandes coisas. Ele dizia frases muito bonitas a propósito do sacerdócio. Ele dizia, pois, que o sacerdote é o amor do coração de Jesus, é o amor de Deus. O sacerdote representa, pois, o amor de Deus para o seu povo. E ele ensinava-nos, pois, que um sacerdote é uma riqueza muito grande, incomparável. E nós, da nossa parte, só dizemos sim, não é? Sentimos que é Deus que age em nós. E certamente são os maiores milagres que acontecem neste mundo. Não há nada mais maravilhoso do que as palavras do sacerdote a quem Deus obedece. O próprio Jesus faz-se novamente presente, como se fez presente no seio de Maria, e vem até nós. E sabemos como todos os homens admiram Jesus Cristo. Não houve ninguém neste mundo que nunca tivesse ouvido falar de Jesus Cristo, pelo que ele fez, pelo que ele disse. Por isso, não só aos cristãos, mas para todos, o sacerdote deve ser sempre uma grande alegria e uma referência, porque ele propõe-se não ser ele próprio, mas ser o próprio Jesus. Por isso nós dizemos que Jesus esteve presente nesta terra há 2000 anos, sensivelmente, mas continua hoje presente também, porque Jesus continua a falar, continua a curar, continua a libertar do mal, continua a fazer-se presente e a fazer-se alimento na Sagrada Eucaristia. Por isso não podemos dizer que Jesus veio ao nosso mundo há tanto tempo e já nem sabemos o que é, como isso foi, nem temos a graça de ter estado presente nesse dia. Não, Jesus continua presente no nosso mundo pelas maneiras que ele próprio criou, que são a primeira delas a Eucaristia e o sacerdócio, para estar presente. Por isso é sempre uma grande alegria para todos, e o mundo deve olhar todo ele com alegria também para os sacerdotes, porque eles são a presença de Jesus, esse homem tão importante para todo o mundo, que todos reconhecem que não pode ser só homem, mas é de facto o verdadeiro Deus que a todos quer salvar. O Manuel Vaz Pato falou inicialmente no Santo Curadares, de facto, e dizia que ainda hoje ele é um exemplo, e de facto é um exemplo, um testemunho. Vou pegar aqui um pouco também no... Vou fugir um bocadinho da nossa questão, uma vez que falou aqui do Curadares. Realmente um sacerdote extraordinário que conseguia levar praticamente gente de toda a Europa para a França, para Iares, mas isso saía-lhe do corpo, ao Manuel Vaz Pato. Isso saía-lhe do corpo. Eu li a vida dele, certamente que o Manuel Vaz Pato também a leu, e as coisas não foram tão fáceis no princípio. Eu recordo-me que ele queria levar as pessoas da aldeia, portanto, a aproximarem-se de Deus, e chegou a ir à casa de todos os paroquianos. E isso também, mesmo isso, não resolveu. Só resolveu a partir do momento em que ele passou a ter mais intimidade com Cristo. Ele levantava-se muito cedo, para alguns, se calhar, muito tarde, porque pouco depois da meia-noite ele levantava-se e ficava até às 6 da manhã em frente ao Santíssimo. Depois passava a confessar e depois é que celebrava. E eu penso que foi nessa fase e através dessa muita oração que ele fazia que ele conseguiu, portanto, virar não só os paroquianos que eram adversos a Deus, como também, portanto, toda aquela gente que às vezes esperava dias para ser atendido pelo Curadares. Isto é apenas um, portanto, uma parte. Não sei se o Manuel Vaz Pato quer dizer alguma coisa, senão continuamos, portanto, esta conversa que estamos. Nenhuma. Por isso eu fazia esta ligação entre o sacerdote e Cristo. Porque o que atrai, o que me atraiu a mim próprio na minha entrega, o que atrai ainda hoje o nosso mundo e o que atrai os jovens é esta radicalidade de Jesus. Este ser Deus de Jesus, que está presente em todos os santos. A vida dos santos é essa radicalidade, essa beleza de ser de Deus, que é diferente de ser do mundo. Isso é que atrai. Isso é que enche o coração de um jovem, poder ser diferente do mundo, poder ser de Deus. Isso é algo que está tão acima de nós que nos atrai e que nos puxa para lá. E por isso deixei-me também atrair por Jesus e deixei-me atrair pelo exemplo dos santos. E por isso os santos sacerdotes, por isso um sacerdote fiel é sempre presença de Jesus nesta terra. E é um mistério também tão grande. O Curadares dizia que se o sacerdote compreendesse aquilo que ele era, morreria. Por isso, nós nunca chegamos a compreender este mistério tão grande de podermos trazer Deus ao mundo. Também, como que parece que é o mais pobre dos pobres. Jesus, que se faz o mais pobre dos pobres, na humildade do sacerdote, na humildade da Eucaristia, e põe-se assim na sua pobreza, disponível para todos os homens. Por isso é uma alegria muito grande que não conseguiremos compreender nunca como é que um sacerdote fiel, como qualquer um santo, pode trazer Deus ao mundo, fazer Deus tão presente, Deus que continua sempre a atrair-nos para si e a alegrar-nos com a sua presença. A presença das formigas nesta oficina caseira. Regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prezo e por modéstia me ama, a longa noite de insônia às voltas na mesma cama, a longa noite de insônia às voltas na mesma cama. Liberdade, quem disse que era mentira? Das formigas nesta oficina caseira. A regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prezo e por modesta me ama, longa noite de insônia às voltas na mesma cama, a longa noite de insônia às voltas na mesma cama. As formigas nesta oficina caseira. A regra de três composta às tantas de madrugada. Maria, que eu tanto prezo e por modesta me ama, a longa noite de insônia às voltas na mesma cama, a longa noite de insônia às voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. Quem disse que era mentira? Quem disse que era mentira? Quero-te mais. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o diácono Manuel Vaz Pato acerca da sua ordenação sacerdotal, que ocorrerá a 29 de junho na Sé, em Coimbra, de hoje a uma semana. Trata-se de um futuro sacerdote do Conselho de Oliveira do Hospital. Vamos continuar esta conversa, este diálogo com o Manuel Vaz Pato. Eu vou lhe colocar agora a seguinte questão. O Manuel Vaz Pato, portanto, como é que descobriu esta vocação para sacerdote? Conte-nos lá, como é que foi isso? Foi aos poucos. Alguns privilegiados têm a sorte, como São Paulo, de ser de um momento para o outro uma revelação de Deus. No meu caso foi aos poucos, mas estou em crer sem dúvida que a minha vocação nasceu na família. Foi com os meus pais que eu comecei a ser amigo de Deus e a ter a Igreja por mãe. Foram os meus pais que tanto a mim como ao meu irmão, desde pequeninos, nos ensinaram a rezar todos os dias à noite e ao nosso quarto rezar connosco. E aprendemos, pois, esta amizade com Jesus, com Nossa Senhora, e depois a ligação grande dos meus pais também à Igreja e o exemplo que sempre me deram a mim e ao meu irmão de fidelidade à Eucaristia todos os domingos. Nunca me lembro que tenham faltado um domingo à missa, mesmo estando fora daqui, mesmo estando longe ou noutro país, sempre procuraram essa fidelidade a Deus que nos transmitiram. E foi, sem dúvida, com eles que eu comecei este caminho de fé e de amizade com Deus e de amizade e comunhão na Igreja. E depois, claro, estou plenamente convencido que a vocação é sempre dádiva de Deus. É Deus quem chama. Embora possamos fazer-lhe ouvidos de mercador, possamos não escutar. E para isso é tão importante os incentivos dos que estão à nossa volta, para nos fazer escutar. Mas é Deus quem chama. E por isso, ainda antes de eu próprio perceber qual havia de ser o meu caminho, outros que estavam à minha volta foram-se apercebendo, ainda primeiro do que eu, que com certeza Deus chamar-me-ia a ser padre. E dos primeiros a falar-me disso foi sem dúvida o meu pároco de então, o padre Cândido Plácido, que estimo muito, e foi ele o primeiro a notar que certamente Deus chamava-me a ser sacerdote, e foi-me dizendo, e eu ao início não acreditava, não queria acreditar, mas ele dizia-me, e eu achava uma piada, e ainda como qualquer criança pensava em casar, em constituir família, ter filhos, mas depois fui descobrindo, de facto, que mais fundo estava esse desejo de dar-me todo a Deus, em serviço dos outros, como uma paixão grande que arde cá dentro e que não conseguimos calar. Foi ao mesmo tempo que foi crescendo essa intimidade com Jesus, que foi também crescendo o desejo de ser todo dele e de o dar aos outros. E contribuiu para isso não só este ambiente familiar de fé, esta inserção na Igreja, também como acólito desde muito cedo, que fui acólito em Nogueira do Cravo, a ligação com os párocos e também o caminho que eu próprio fiz de aproximação a Jesus. Lembro-me da minha curiosidade em ler os Evangelhos por volta do 8º, 9º ano e conhecer então quem é Jesus em primeira mão. Estão ali os Evangelhos escritos pelos seus apóstolos e é Jesus, porque é Deus, que nos atrai. Só Ele é capaz de encher o nosso coração. E foi Ele, pois, que me atraiu para si, e eu, na minha disponibilidade e pobreza, fui dando o meu sim e vendo que o caminho, pois, não podia ser outro que não dar-me todo a Ele. Manuel Vaz Pato, deixou-me aqui muitas dicas, não há dúvida nenhuma, que, e coisas, portanto, que eu admiro muito o que disse, e estou convencido que é mesmo assim. Portanto, a sua vocação, quase podia dizer que nasceu na sua família, e é de facto através da família. A família pode de facto levar-nos a seguirmos este caminho ou levar a desistir dele. Muitas vezes, é claro que no futuro a pessoa pode voltar, mas também já pode não voltar. Mas achei interessante isto que disse. São necessários os incentivos dos que estão à nossa volta. Pois, não há dúvida nenhuma que uma vocação tem que ser acompanhada, sempre. E teve que ser acompanhada agora no princípio, e Manuel Vaz Pato vai ter que ser acompanhada no futuro. Você vai ter alguém, pronto, que o ajude, um diretor espiritual, que certamente vai, porque isto é necessário. Eu costumo dizer, e isto é verdade, ninguém caminha sozinho. Nós, para progredirmos, temos que ter alguém que nos ajude, porque do contrário, acabamos por nos desleixar, por perder aquela força que temos e que parece-me que tem e que tem para levar muitas almas para Deus. Sem dúvida nenhuma que é muito importante, isso ainda mais nos nossos tempos em que eu próprio sinto isso, não é? Somos muito individualistas e queremos fazer tudo por nossa conta, não queremos ouvir conselhos, mas é sempre importante recebermos os conselhos e darmos aos outros, porque ainda que nos pareça que os nossos filhos, eventualmente, ou aqueles os nossos amigos que não nos escutam, não escutam os nossos conselhos, isso é mentira, porque uma verdade toca sempre fundo e vale sempre a pena dar bons conselhos. Aliás, é a primeira obra de misericórdia espiritual, dar bom conselho. É sempre importante ir ajudando os outros no seu caminho, porque continuamente o mal nos atrai, não é só Deus que nos atrai, também o mal, as coisas mais fáceis, que nos fazem mais mal até, que nos destroem. E o mundo, como sabemos, nem sempre quer o melhor para nós. E o mundo tantas vezes nos acaba por destruir. E se Jesus nos diz, eu sou o caminho, sabemos como há tantos maus caminhos, por onde tantas vezes, sem querermos, acabamos por nos enredar. E muitas vezes esses maus caminhos levam-nos à miséria e à desgraça. E Deus quer sempre o nosso bem, é isso que nos convida, e por isso todos nós devemos colaborar com Deus neste seu caminho de salvação, e por isso é sempre bom irmos procurando dar os bons conselhos, sobretudo aos jovens, e isso também fizeram comigo, e isso também quero ajudar a fazer, isso também eu preciso que façam comigo, sem dúvida. O Manuel Vaz Pato há pouco falou que também foi acólito em Nogueira do Cravo, creio eu. Sente que, de facto, um acólito pode ser um futuro sacerdote? Sem dúvida, os acólitos é um ideal para ir percebendo se, de facto, Deus quer alguma coisa de mim ou não, porque estar junto do altar, presenciar o maior milagre que se pode fazer neste mundo, que Nosso Senhor faz presente sobre o altar, deixa de ser pão e deixa de ser vinho, para ser Ele próprio, Jesus, Nosso Senhor, realmente ali presente, como se fez presente no seio de Maria, ao vir este mundo, Jesus faz-se novamente presente sobre o altar. E este milagre tão belo que acontece em todas as santas missas que o sacerdote celebra, os acólitos podem contemplá-lo em primeira mão, estar ali bem perto, escutar também a voz de Jesus, e por isso é o ideal para perceberem se de facto Jesus o chama ou não, porque muitas vezes andamos distraídos e podemos não dar por isso, e sem dúvida ser acólito é ótimo para o nosso caminho de fé e também para percebermos qual será o caminho da nossa vocação. O Manuel Vaz Pato disse também há pouco que aquele sacerdote, por quem continua a ter muita estima, que um dia lhe falou que eventualmente podia vir a ser sacerdote. Nessa altura, pronto, tudo isso ainda era muito vago. Como é que é? Nós andamos ao passo de Deus e, portanto, tudo bem, não tinha que ser já, não tinha que ser naquele momento, seria mais tarde. Tanto assim que o Manuel Vaz Pato continuou os estudos e continuou a estudar. Penso que não seja uma pergunta indiscreta, mas se for, não responda. Estudava, portanto, com o objetivo de ser um bom profissional, certamente. O que é que pensava ser? Pensei muitas coisas, sobretudo como os meus pais são veterinários, eu gostava sempre da área da biologia e também gostava sempre de ajudar os outros, a enfermagem também, mas sobretudo a biologia era a minha paixão. E claro, também estudava nesse sentido, mas a questão vocacional para mim ficou mais ou menos certa por volta do 10º ano, por isso naquela fase de maior discernimento, que é o ensino secundário, eu já tinha claro que seria para o sacerdócio, o meu chamamento. Teria nessa idade quantos anos, Manuel? Portanto, no 10º ano, 15, provavelmente, 15, por volta dessa idade. Portanto, o caminho, se no sétimo, oitavo ano, ainda não era certo para mim, depressa se tornou claro este caminho. Mas, portanto, foi sereno, não foi imposto por ninguém, mas foi descoberto também por mim, de forma pessoal e de encontro com Jesus, claro. Manuel Vaz Pato pensava ter, portanto, uma profissão de muito prestígio, certamente para ganhar também muito dinheiro, e acabou por, portanto, para enverdar pela missão de sacerdote, uma missão que lhe vai pedir muito mais que biólogo, não é? Portanto, uma missão que lhe vai pedir muito, em que vai ter que pôr os seus interesses de parte a favor do rebanho, a favor das almas, para Deus, não é assim? Portanto, isto exige da pessoa também sacrifícios, desprendimento mais da família, desprendimento mais das rotinas, dos amigos, e também deixar de ter os seus interesses passaram a ser mais do seu rebanho. É assim ou não? Sim, mas eu não foi tanto o meu caso, porque eu, graças a Deus, com os meus pais e com tantos bons exemplos, tanto na minha terra como outras pessoas que eu conheci, aprendi a não ver a vida como apenas uma carreira para ter sucesso e dinheiro. Desde bem cedo que eu aprendi na família que a nossa vida não serve unicamente para o nosso sucesso pessoal. Implica sempre realizarmos-nos, mas implica também ser o serviço à sociedade, à comunidade, aos outros. E isto, como qualquer vocação, implica sempre renunciarmos a nós próprios. Quando escolhemos um caminho, seja ele o sacerdócio, seja ele o matrimónio, implica sempre sermos fiéis. A fidelidade é tão importante também para o sucesso, é tão importante para o bem dos outros, sermos fiéis, e eu aprendi sempre isso desde pequeno. E, portanto, não, a minha questão vocacional não se prende tanto em deixar de lado o sucesso para seguir a Jesus. Não, prendeu-se mais em discernir se Deus me chamava ao matrimónio, se Deus me chamava a ser padre, e vi que sim, que era ser padre, mas graças a Deus que aprendi bem cedo que não se tratava de ter sucesso, nem de procurar a riqueza. E por isso é tão importante hoje pensarmos como as nossas vidas passageiras não podem ser andarmos a correr atrás de um nada que depressa se esgota. E quando damos por nós, estamos vazios, porque quem não tem a Deus está vazio. E ainda que, como sabemos, tantas vezes é dito, o dinheiro não dá a riqueza, não dá a felicidade. Sabemos isso e ouvimos-lo tantas vezes, mas esquecemos-nos. E gastamos toda a nossa vida, porventura, à procura de ter, de possuir, e não procuramos a Deus, que é o único que pode encher o nosso coração. Sim, o amor é vão, é certo e sabido, mas então, por que não? Porque só para ouvido o sopro do coração. Se o amor é vão, mera dor, mero gozo, sorvedouro caprichoso, no sopro do coração, no sopro do coração. Mas nisto o vento sopra doido, e o que foi do corpo no turbilhão? Sopra doido, e o que foi do corpo alado nas asas do turbilhão? Ao frescor, ao barulho, à acidez do mergulho, no sangue do coração, pulsar em vão, é bem dele, é bem isso. E apesar disso eriça a pele, o sopro do coração, o sopro do coração. Mas nisto o vento sopra doido, e o que foi do corpo no turbilhão? Sopra doido, e o que foi do corpo alado nas asas do turbilhão? Isto já nem te ar precisas, só me Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19, em 100.2. Conversamos com o diácono Manuel Vaz Pato, que vai ser ordenado no dia 29 de junho na Sé, em Coimbra, de hoje a uma semana. Trata-se de um futuro sacerdote do Conselho de Oliveira do Hospital, mais concretamente da paróquia de Nogueira do Cravo. Manuel Vaz Pato, há pouco falávamos de... dos sacrifícios, das renúncias, da fidelidade. Mas é exatamente isso que traz essa obrigação que nós, a que nós aderimos voluntariamente, que nos dá a felicidade. Não há felicidade sem fidelidade. E esta fidelidade não tem... eu estou a ver o... quem se casa, que foi o meu caso, pronto, nós geramos fidelidade, mas às vezes as pessoas podem interpretar esta fidelidade apenas no aspecto carnal, para não utilizar outro termo, mas não, a fidelidade todos temos que a utilizar no dia-a-dia, nas nossas mais variadas situações, porque... temos que ser fiéis na profissão, na família, nas nossas atividades. Portanto, não há felicidade sem fidelidade. E é exatamente desta fidelidade que nos vem a felicidade. É isto que nos dá alegria, é isto que eu costumo dizer. Esta, ninguém nos la tira. Alegria, nós se calhar comemos um pastel e ficamos muito alegres. Mas daqui a pouco se calhar estamos mal dispostos, que ele até nos fez mal. Mas esta fidelidade dá-nos a felicidade, que nem nos dá mal-estar, nem ninguém nos a consegue tirar. Está de acordo comigo, certamente? Certamente que sim. A fidelidade é muito importante para o sacerdote. Um sacerdote que não seja fiel, que não seja fiel a Deus e ao seu ministério, causa sempre muito prejuízo, com certeza, à Igreja. Do mesmo modo que o casal, que não seja fiel, causa sempre muito prejuízo a si próprios e à sua família. A fidelidade é sempre muito importante, e até o sacrifício e algumas renúncias que temos sempre que fazer são também uma atração para nós, os jovens, porque aquilo que é fácil não dá gosto, não é? É preciso alguma renúncia, e o facto de nós percebermos que temos que nos esforçar para ser melhores, não é? Isso é importante, e acabamos por descobrir que conseguimos, temos capacidades que não conhecíamos, não é? Esse esforço que nos é pedido de crescermos sempre, ser melhores sempre, ir crescendo, não é? Acabamos por descobrir que somos capazes sem sabermos que éramos, mas também acabamos por descobrir, por outro lado, que de facto somos pobres. E somos às vezes tão miseráveis, as nossas forças não nos chegam. E aí descobrimos o poder e a força de Deus. Tantas vezes que descobrimos a mão de Deus nas coisinhas pequenas do dia-a-dia. Deus que tantas vezes nos leva ao colo e nos ajuda. Por isso também é tão importante entregarmos-nos a Deus, pedir-lhe na oração. Porque a ação de Deus no nosso mundo, a ação de Deus na nossa vida é real e acontece de facto. Deus está presente neste mundo, não nos abandonou. Deus conduz-nos, dá-nos o seu auxílio, pede a nossa colaboração, sem dúvida. E essa é a nossa grandeza, seres humanos que, como somos livres, podemos aceitar ou negar. Mas contamos sempre com a ajuda de Deus, a quem devemos pedir com fé todos os dias que nos ajude nas nossas dificuldades. Manuel Vaz Pato, renunciar é amar. O Manuel Vaz Pato estava a falar e eu estava a pensar. Portanto, não há amor sem sacrifício. Portanto, o que nos dá felicidade é o sacrifício, e é pena, e quando o Manuel Vaz Pato falava, eu pensava que isto, os divórcios, em cada 20 segundos ou 25 segundos há um divórcio. Em Portugal, estava a falar no mundo, não é? Agora, em Portugal, por cada 100 casamentos, 70 divorciam-se, já passa de 70, creio eu. Isto de facto, porque é que isto acontece? Exatamente porque as pessoas não pensam que o amor é sacrifício, porque se pensassem duas vezes tudo mudava. Agora, o que as pessoas pensam é em ser felizes e esquecem-se dos outros. E quando nos esquecemos dos outros, somos uns infelizes, porque acabamos por não ter aquilo que queremos, acabamos por não ter aquilo que devíamos ter, porque lá está, porque se o amor é o sacrifício, se nós não queremos e queremos é que os outros sacrifiquem, isto acaba por não dar nada, acaba por ir para este caminho que é o divórcio, que é a separação, que só traz problemas para o próprio, para o cônjuge, para os filhos e para toda a gente, e para a própria sociedade. Sem dúvida nenhuma que é muito importante, e nota-se muito isso hoje, que em primeiro lugar não esquecemos de dar o nosso melhor, mesmo fazendo sacrifícios que nos custem, e isso nota-se muito, ser capaz de abdicar da minha vontade, ser capaz de ceder o primeiro lugar ao outro, de ceder às vezes ao outro, isso nota-se muito. Mas por outro lado, como eu dizia, é sempre importante olharmos para as nossas capacidades, fazer esses sacrifícios, mas também sabermos, e isso para o matrimónio é também tão importante, que nós sozinhos, com as nossas forças, não podemos conseguir. Nós somos pobres e somos necessitados de Deus. Sem a ajuda de Deus, não há um projeto que seja muito duradouro. Não há paz que possa vingar. Sem Deus, a família não pode ter a sua estrutura forte, não pode viver em comunhão e em amor. Deus é preciso para as nossas famílias. A família precisa de Deus. A sociedade precisa de Deus. Apesar de termos que fazer sacrifícios, nós temos que pedir e contar com a ajuda de Deus. E isso é o grande mal da nossa sociedade, sem dúvida. Por um lado, deixou de se fazer sacrifícios e de lutar, dar o nosso melhor. Por outro lado, e ainda que é o mais grave, deixou de se contar com Deus. Vive-se também nas nossas famílias, como se Deus já não existisse. Voltamos as costas a Deus que nos quer ajudar, a Deus que só Ele nos pode ajudar. Por isso é tão importante voltarmos para Deus e ao ouvirmos dizer que haverá mais um padre nas nossas terras, é certamente um motivo para que nos lembremos de Deus, para nos voltarmos para Deus, porque dele precisamos. Dele precisamos. E por isso é tão importante neste mundo, também para as nossas famílias, lembrarem-se de Deus. Deus que é, sem dúvida, a sua grande graça. Manuel Vaz Pato, o meu amigo vai falando e eu vou tomando aqui notas, apanhando aqui umas dicas do que vai dizendo. Falou sobre a família e disse que dificilmente temos uma família saudável que sobrevive sem a ausência de Deus. Eu achei interessante e comungo da mesma opinião. E outro dia eu não vejo muita televisão, porque também não tenho tempo e também acho que os programas de televisão não me dizem absolutamente nada, mas pronto, gosto de ver o telejornal. E outro dia, 5 minutos ou 4, 3 ou 4 minutos antes da hora do telejornal, eu liguei a televisão. E então o que é que estava a dar? Estava a dar um programa no Canal 1 sobre animais, sobre lobos. E a pessoa que falava dizia isto que eu tomei nota. O êxito dos lobos depende da solidez da família. Da família dos lobos. Não sei que raio de família é aquela, mas pronto, de qualquer modo, isto é o mundo que nós temos. Agora, veja, a sobrevivência dos lobos depende da solidez da família dos lobos. Ora, se nós não procuramos solidez para a nossa família, como é que a sociedade pode estar e como é que está? Isto é de facto complicado. Sem dúvida. Muitas vezes dizemos a família é a célula da sociedade, mas por ouvirmos tantas vezes já nem damos valor. Mas de facto, sem as células, um organismo, um órgão, não pode sobreviver, um tecido sem células. Do mesmo modo, a sociedade, sem a família, desintegra-se, não é? Como é que os idosos podem sobreviver na sua velhice sem o apoio da sua família? Como é que as crianças podem crescer, podem ser capazes de aprender a crescer, não é? Aprender a ser família também, se as suas famílias estão desintegradas? Como é que o próprio casal pode também ter forças se não tem o apoio das outras famílias, do resto da sociedade? Portanto, toda a sociedade precisa de famílias estáveis, famílias que sejam fortes e tenham laços fortes de amor. Sem uma família, sem famílias, não pode haver sociedade. E por isso é tão importante a família para a sociedade, sem dúvida nenhuma, e para a educação. E como vemos hoje, os sinais são claros, não é? Os idosos estão completamente abandonados e nós sabemos como os idosos da terceira geração, de agora ou quarta, têm imensos filhos. E apesar de tudo, não têm visitas dos seus filhos quando estão nas suas casas sozinhos ou nos lares de idosos. Os nossos idosos estão abandonados, porque a nossa sociedade está doente, não está sã. As nossas crianças são também muitas vezes abandonadas e não têm a sorte de ter a educação que eu tive, cristã, nos valores, de uma família que vive em comunhão. Como é importante famílias que ajudam a sociedade. É importante para o próprio e para os outros, sem dúvida nenhuma. Meu coração abandonado pediu agasalho ao teu e ao sentir-se aconchegado. Pensou que estava num céu. Amou e amou cantando. A sorte que tinha por ter um coração que amando fazia renascer. Mas pouco a pouco, pouco a pouco, o presente fez-se passado. Meu coração de amor louco está de novo abandonado. Meu coração está tão triste desde a tua despedida, que nem sabe se existe mais esperança nesta vida. Nesta vida, estamos com as conversas em rede ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19, através da Rádio Bonova em 100.2. Conversamos com o diácono Manuel Vaz Pato acerca da sua ordenação a sacerdote, o que ocorrerá no dia 29 de junho na Sé, em Coimbra. Portanto, de hoje a 8 dias, Manuel Vaz Pato vai ser ordenado. É natural do Conselho de Oliveira do Hospital, e mais propriamente da paróquia e freguesia de Nogueira do Cravo. Entramos na parte final do nosso programa. Já não temos muito tempo, enfim, vamos aproveitar o tempo que for possível. Esta conversa alterou um bocadinho em relação ao que estávamos, ao que eu tinha previsto, mas enfim, mantenho a esperança de que o Manuel Vaz Pato outro dia conclua esta conversa comigo. Uma outra questão que eu lhe quero colocar, até porque, pronto, estamos na parte final do nosso programa, é a seguinte. Alguém afirmou que a vocação é uma luz que se acende. É da mesma opinião ou não? Sim, sem dúvida que sim. Vocação é vermos claro, não é? Essa luz que se acende é fazer-se luz na nossa vida, não é? Vermos que há sempre um caminho que nos pode preencher, realizar, isso sem dúvida que é muito belo. E sabemos que Deus nunca se esquece de ninguém e para cada um dos seus filhos tem uma vocação, por isso é importante procurarmos conhecer a vocação que nos pode realizar, sabendo que não é o mesmo a realização, a felicidade que Deus a todos oferece, não é o mesmo que um caminho de facilidades, não é? Porque muitas vezes, se não encontramos facilidades, depressa mudamos novamente e às vezes damos por nós, passamos a vida a andar de um lado para o outro à procura das facilidades. Mas a realização, a felicidade, Está também em saber aceitar e superar as dificuldades, não fugir delas, mas aceitá-las, superá-las, sempre contando com a ajuda de Deus, claro, mas qualquer um dos caminhos que Deus oferece é sempre de realização, e certamente que chamar alguém a ser padre é uma grande alegria para quem é chamado, e eu, claro, faço um apelo a todos os jovens. Se já pensaram que Deus não os possa chamar a ser padres e a dar assim a sua vida toda a Deus e aos outros, este mundo que tanto precisa de padres. Manuel Vaz Pato, alguém afirmou que a vocação muda tudo sem nada mudar. Está de acordo com esta definição? Sem dúvida que a vocação abre-nos uns caminhos totalmente diferentes, mas somos nós próprios que temos essa vocação, mas neste caso, no sacerdócio, há de facto uma mudança radical, não é? Porque sabemos que os sete sacramentos, Jesus tem sete maneiras principais de continuar presente no nosso mundo, como sabemos, os sete sacramentos, e há para além do batismo e do crisma, que mudam a nossa identidade, deixamos de ser só filhos de criaturas, passamos a ser filhos de Deus. E o sacerdócio também, com o sacramento da ordem, nos três graus, que é o diácono, o padre e o bispo, qualquer um destes três graus imprime uma mudança do próprio ser. Portanto, quando eu, antes de receber a ordenação, eu sou diácono, e depois de receber serei uma coisa diferente. O meu ser muda para sempre. Até se costuma dizer que ser padre é ser padre para sempre, e até no inferno continuam a ser padres, né? Porque de facto o próprio ser muda, fica configurado, unido a Jesus, pastor da sua igreja. E por isso, uma vez sacerdote, serei sacerdote para sempre. Ainda que possa haver infidelidade, etc., mas o sacramento do sacerdócio imprime uma mudança para sempre, porque contamos, claro, com a ajuda de Deus que fica a permanecer em nós. Até no inferno continua a ser padre. Isto significa que um padre não está livre de ir parar ao inferno. O que é que lhe parece, Manel? Pois, voltamos à história da fidelidade, com certeza. Esse caminho da santidade, não é? Que é um caminho tão belo da santidade, mas que é possível, não é? É importante dizer, é possível ser santo, não é? É possível ir vencendo o mal. Há males que parece que estão cá sempre, parece que fazemos sempre os mesmos pecados, mas é possível vencer, é possível aproximar-se de Deus, com a sua ajuda, sempre. E é para todos este caminho de santidade. E primeiro, claro, para aqueles, os consagrados, os sacerdotes, são chamados a ser santos. Se eles não vivem de Deus e com Deus, como podem levar a Deus aos outros? Um poço vazio não pode regar as terras. Por isso, os sacerdotes precisam, em primeiro lugar, de ser pessoas de Deus. Precisam de procurar essa santidade como cada um, não é? Por isso também os leigos, todos os fiéis, devem pedir a Deus que os seus sacerdotes sejam santos. Devem também ajudá-los com o conselho, para os ajudar a serem bons pastores, porque são muito, não é só importante haver muitos padres em grande quantidade, muitos pastores, é sobretudo importante também que haja bons e santos sacerdotes. Por isso, qualquer um de nós deve ter presente ajudar os sacerdotes a serem santos, e também com oração e com o conselho. Ajudar os sacerdotes a serem santos, ajudá-los a ser bons pastores. De facto, o Manuel Vaz Pato dizia que, pois, não basta haver sacerdotes, é necessário que haja bons sacerdotes. E eu sou da mesma opinião. Acho que vale mais um bom sacerdote do que, se calhar, uma dezena de maus sacerdotes. Agora, também aqui, isto depende de nós. E o Manuel Vaz Pato há pouco dizia o seguinte: vamos ter nestas terras mais um padre da nossa terra. Vê-se nestas palavras dele a esperança, a confiança. Portanto, Ele está cheio de esperança, de confiança, de que vai fazer um ótimo trabalho. E nós, todos nós estamos convencidos disso. Agora, claro, é necessário que todos, a começar pelos que estão mais próximos, a começar pelos paroquianos dele, que todos rezem por ele. Porque isto, muitas vezes nós exigimos do padre, mas não fazemos nada para que as coisas corram bem. Portanto, todos nós leigos, um dia responderemos, quando estivermos na presença de Jesus, também pelas omissões que fizemos, e também por estas omissões, porque todos nós temos a obrigação de rezar pelo nosso parco. Quando, até no momento da missa, há momentos importantes em que, nesse momento, nós devemos pedi-lo por ele, independentemente da missa, mas também noutros momentos. Eu estou a pensar que quando o padre comunga, é um dos momentos em que nós devemos pedir pela fidelidade dele, para que ele ame mais a Deus. Portanto, enfim, para que não se perca, porque o facto de ser padre, como há pouco referíamos, não lhe dá passaporte para ir para o céu. Portanto, ele tem que se santificar na profissão, na missão dele, como sacerdote, como os casados têm que santificar também como casados. Portanto, cada um no seu posto tem a obrigação de se santificar. Manuel Vaz Pato, nós temos 2 minutos, não sei se o meu amigo quer arrebatar aqui alguma coisa, se não, se lhe coloco mais uma questão, mas a verdade é que o nosso tempo está chegando, graças a Deus, está chegando ao fim deste programa. Muito bem, em primeiro lugar quero também anunciar, claro, a minha ordenação no domingo, dia 29 de junho, dia de São Pedro e dia de São Paulo, será na Sé Nova, em Coimbra, às 16 horas, e é claro, convido a todos a poderem estar na ordenação, que será a minha e a do diácono André Sequeira. Vamos, pois, os dois ser ordenados sacerdotes pelo nosso Bispo de Coimbra, o Sr. Dom Virgílio Antunes. Será certamente um momento para podermos estar presentes numa ordenação sacerdotal. E depois celebrarei a minha Missa Nova, que é assim chamada Missa Nova, a primeira missa solene que o sacerdote celebra, normalmente na sua igreja paroquial, na sua igreja matriz. E, assim sendo, celebrarei a minha Missa Nova em Nogueira do Cravo, no dia 6 de julho, pelas 16 horas, na Igreja Matriz. E também estão todos convidados para poderem participar nessa missa, como em todas as missas, em que não são coisas nossas, nem palavras humanas que oferecemos a Deus. É o próprio Jesus que o sacerdote, com todo o povo, oferece a Deus. Jesus, só Ele, que nos pode salvar, porque é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que não nos abandona e continua presente nas nossas vidas e a todos quer salvar. Manuel Vaz Pato, gostei muito de estar aqui este bocadinho, na Rádio Boa Nova consigo, mas pronto, o nosso programa está mesmo chegando ao fim. Como há pouco referi, espero que a gente vá outro dia conversar mais um bocadinho e continuar este diálogo, que hoje, pronto, eu fui apanhando suas dicas e acabei por não seguir o programa que trazia, mas tudo bem, no fundo, está tudo bem. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.